operando em frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência sob o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região, uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, que é o espaço dedicado pela Rádio Fiscar para a educação básica. Nesse espaço, professores, alunos podem aqui expor os seus pontos de vista, enfim, o seu trabalho. Os alunos têm aqui a oportunidade de mostrar os seus dotes artísticos, como nós teremos hoje aqui, o caso do Will, né, que vai nos brindar aqui com umas músicas. Intelectuais também, que hoje nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre política, com a presença de dois queridos alunos nossos aqui, que é do terceiro do ensino médio, não é isso? Isso. Que é o Will Manzini e o Ian Gabriel. Temos também no estúdio a Graziele Pereira, que está fazendo aqui um pequeno estágio conosco, logo estará apresentando o programa, né, Graziele? Do nono ano do ensino fundamental. Nosso querido professor Sérgio Ramos Júnior, né, que já é nosso companheiro aqui no projeto de educomunicação. E nosso querido professor o Vitinho. Vitor, do que é o seu sobrenome? Querubim. Querubim. É que foi um sobrenome tão específico, a gente pode esquecer, né? Vitor Querubim. Aqui também é o professor Clésio, comigo, que desenvolve esse projeto, eu, Toninho, né? E nós estamos com os trabalhos técnicos do Eduardo Martins. Eu gostaria, gente, de fazer um convite aqui da Escola ETEC, Paulo Botelho, né? Que eles estarão realizando uma mostra, né? A chamada 14ª Escola Aberta, onde serão apresentados diversos projetos realizados pelos alunos. O horário das apresentações será das 8 às 11 horas, das 19 às 22 horas, exceto o dia 26, né, que será no dia, que será até às 21 horas, mas essa mostra será nos dias 24, 25 e 26 de setembro, né, ETEC, tá? O projeto chama-se Evolução da Animação e tem como intuito apresentar os estágios, né, da animação desde os seus tempos mais remotos até os dias atuais, né, que é um, aliás, é algo que está crescendo muito, o mercado está muito promissor, né? E nós temos alunos lá na ETEC que desenvolvem esse projeto. Acho que vale a pena vocês aí fazerem uma visita lá para essa mostra. E hoje aqui, nesse bate-papo nosso, a gente vai conversar um pouquinho sobre política. Ah, esqueci de falar de você, seu nome? Juliano. Juliano também, né? Namorado da Grazi, está aqui conosco também. Se quiser participar, Juliano, da discussão, esteja à vontade, tá? Ok. Nós vamos falar um pouquinho sobre política, né? Olha lá, a história do voto, que o Sérgio vai falar aqui pra gente, dar uma geral, né, sobre a história do voto do Brasil, e falar sobre um projeto maravilhoso que esses meninos estão desenvolvendo aí, que é um grupo, né, de estudos políticos. Eu acho que é algo que merece ser destacado. É isso aí. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, companheiro Sérgio, companheiro, né? Boa tarde. Boa tarde, Vitor, Will. Boa tarde. O Ian, Juliana, Grazi, meu amigo Toninho. E nós vamos. É bom a gente estar elucidando isso aí para as pessoas, para de repente criar uma consciência, né? Uma consciência crítica, uma consciência de país, de patriotismo, uma consciência para que a gente possa algum dia ter, assim, alguma coisa melhor, né? Ou melhorar esse país em termos gerais, em termos É, não vamos falar muito sobre isso. Vamos dar um bloqueado aqui. Sérgio. Sim, sim, antes de qualquer outra coisa, agradecer, né, o convite mais uma vez do querido amigo Toninho. Dizer boa tarde aos ouvintes, agora também aos telespectadores. Agradecer também a disposição dos nossos alunos de estar aqui, né? Enquanto professores, é muito bom ver alunos demonstrando sim aptidões, talentos, né? E não só para música, mas também para o debate, para, digamos assim, cidadania. Isso tudo faz parte do próprio engajamento de vocês, sim, de certa forma, precoce, entre aspas. Ele é muito gratificante para a gente, sabe? Então, esse bate-papo é legal, é muito bacana e que sirva, sim, né, no caso de semente para uma série de outros trabalhos, inclusive que vocês mesmos já têm iniciativa, estão desenvolvendo na escola e que pode também ser trazido, ser exposto aqui com a gente. Isso que é bacana. E vocês estudaram a história do voto no Brasil? Eu acho que isso não é mais preocupado com a música. Com a música? Sim, melhor com a música. Se já for fazer um paralelo agora, a gente for fazer um bate-papo, muito bacana, até elucidando o fato da gente tratar disso, justamente por conta do atual contexto das eleições, isso é preciso ser falado. Os meninos aqui estão com um projeto de um grupo de formação política, tanto no Facebook, com debates, né, semanais lá na escola. Quarta-feira, das 6 às 7, isso. Quem quiser ir já. Todos os alunos aí que têm interesse, também professores, até da comunidade que tiver a fim de participar, Se lá para o bate-papo. Tem uma página, né, Iana? Tem, no Facebook, é Grupo de Formação Política, chama. É um grupo. E o pessoal da Pitaco lá à vontade, né? Isso. Maravilha. E basicamente, o que vocês discutem? É tema, se for ver, é um tema livre. A gente pega um tema, sorteio na hora e a gente debate. E geralmente é um tema meio que decorrente de política, né? Isso. Algumas coisas meio que polêmicas, né? Liberação da maconha e... Menor maioridade penal, 16 anos, essas coisas. Praticamente tudo isso. Certo. Isso é ótimo, porque fazendo um panorama histórico, a liberdade e principalmente a nossa democracia é muito jovem. Mas, um ponto de vista histórico, a gente pode dizer que o Brasil é jovem, né, em termos de civilização assim, né, ocidental, né? E se a gente for falar da nossa liberdade de escolha enquanto eleitores, isso ainda passou, a gente está amadurecendo esse processo. Fazendo aí realmente uma cronologia, a gente pode pegar desde o nosso descobrimento o período colonial que se estende até 1822, não existia voto, né? Logicamente a gente aqui era uma extensão do território imperial português e todas as decisões cabiam à coroa. Depois, com a proclamação da independência, né, 7 de setembro de 1822, nós temos aqui os primeiros, digamos assim, os primeiros esboços de um Estado Nacional. Apesar de a gente estar aqui ainda sob o comando de um imperador, claras tendências absolutistas, né, autoritário, Dom Pedro I, existia sim o voto, que não era obrigatório, mas era censitário o voto. Então ele era definido pela quantidade de renda que você podia apresentar. Então era algo extremamente excludente. Você, para conseguir votar, tinha que apresentar uma renda de ao menos 100 mil réis, para ser o que eles chamavam na época de eleitor primário, que escolheu eleitor secundário, e esses sim, por sua vez, escolhiam os deputados, os senadores, era uma prerrogativa do poder moderador, ou seja, o Dom Pedro I. Logo, o que ocorre? Quem poderia apresentar essa renda, então, aí nos primeiros décadas do século XIX? O equivalente a 1,5% da população. Então, 1,5% da população decidia o que era possível dentro dessa esfera muito reduzida de governabilidade. Deputados apenas. A situação não muda muito da passagem do primeiro reinado para o segundo, com Dom Pedro II, aí, no caso, exercendo até o que a gente costuma chamar de parlamentarismo, as avessas, uma espécie aí de, digamos, distorção do modelo inglês, na qual havia sim o primeiro-ministro, só que no modelo tradicional do parlamentarismo você tem um rei. O rei, ele reina, porém governa. Mas ele é inglês, quem manda é o primeiro-ministro. Aqui era o inverso. A gente tinha realmente um sistema para inglês ver. Porque quem mandava era o Dom Pedro II. Ele era que dava as cartas aqui com o poder moderador, inclusive escolhendo o primeiro-ministro. O poder moderador era um poder acima dos três poderes. Essa situação não melhorou nem um pouco, a gente continua tendo um voto excludente que permitia apenas a participação, como eu disse, da parcela mais abastada, aonde se excluía menores de 25 anos também, mulheres, negros. Então a gente tinha uma parcela de brancos ricos que votavam. Com a passagem para a República, em 1889, a gente tem aí a ilusão de que as coisas melhorariam. Então a gente tem agora o voto. Sérgio, só uma palavra, por favor. Qual era o modelo agrícola que estava evidente nessa época? Só para o pessoal se localizar. Na verdade, a gente é um modelo agrícola. Desde sempre, né? É um modelo agrícola. Isso é uma estrutura totalmente rural, né? Onde os latifundiários, né? A aristocracia rural, que representavam essa parcela dominante aí que ditava os rumos da nação. O ciclo do café já estava começando aí, né? A partir do segundo reinado, né? Sim. E isso se intensifica na primeira parte da nossa república, a República Velha, onde, para você ter uma ideia, o voto então ele passa a ter o que a gente chama de controle dirigido, voto é dirigido, é um sistema é totalmente viciado, o sistema eleitoral, tanto que nós temos a famosa política do café com leite. Serginho, nós vamos fazer um intervalo musical aí e na sequência você fala um pouquinho sobre a política do café com leite, que eu acho que é algo que é importante. Sim. E agora nós vamos ouvir aqui, nosso querido Will, que vai executar uma música pra gente, né? Vai cantar uma música pra gente. Alguma coisa acontece no meu coração. Só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. Quando cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim sua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. E só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto. Mas é que Narciso acha feio que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasta o que não conheço. E quem vem de um outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te realidade. Pois és o avesso do avesso, do avesso, do avesso. Do povo oprimido nas vilas favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba, mais possível, novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa. Estamos de volta com o programa Ensino Básico Revista, hoje aqui com o nosso estúdio repleto de alunos e professores, né? Nós estamos aqui com os professores Sérgio Ramos Júnior, professor de História, com o professor Clésio Aniceto, que é professor de Química, né? Que, aliás, conduz esse projeto comigo. Eu sou o professor Antônio, né? Mais conhecido como Toninho. E aqui o nosso querido professor Vitor Querubim, também professor de biologia, né? De biologia e ciências. Na Escola Jesuíno de Arruda. E os alunos que estão conosco hoje são o Will Mazzini, que é músico, né? Nós acabamos de ouvi-lo aí cantando Caetano. O Ian Gabriel, a Grazi Pereira. E são alunos do ensino médio fundamental, né? Estamos aqui num bate-papo muito interessante sobre política. Pessoal, vocês que, se vocês gostarem do programa, dê um retorno para a gente através do e-mail ensinobasicorevista@gmail.com, tá? Nós teremos muito prazer em trocar algumas ideias com vocês. E, por favor, faça sugestões para a pauta também. Nós queremos outras escolas aqui conosco. Tenho certeza que as escolas para isso, particulares e públicas, têm muita coisa boa, bonita para mostrar. Por favor, o espaço é esse. Tem o Facebook está destravado ou está travado? Tem o Facebook do ensino programa, básico. Ensino Básico em Revista também, a página do Facebook. Lá vocês podem encontrar vários programas que nós já fizemos, se quiserem acessar. Também comentar, apresentar alguma sugestão, A gente sempre está olhando. E nós estamos aqui falando sobre política. E no bloco anterior, o professor Sérgio falava sobre o voto no Brasil, né? Sobre a política. No Brasil, ele estava começando a falar sobre a política café com leite, né, Sérgio? Isso, exatamente, né? Início do século XX aí. E é bom ressaltar que nesse processo todo, a grande ideia é valorizar o voto, né? O voto, como a gente conhece hoje, ele... Vou chegar nessa parte, é uma conquista recente. E a política, a participação política, ela tem que ser exercida, eu acredito que desde realmente de que se tenha o amparo básico, o conhecimento necessário para se falar, né? A gente vai falar também da questão do voto facultativo para os 16 anos. Mas, voltando ao contexto histórico, no início do século XX, nós temos a imposição dessa, vamos dizer, essa dicotomia, né? Essa polarização entre Minas e São Paulo, majoritariamente, e para a gente ter uma ideia de como, que apesar de a gente estar numa república, o sistema eleitoral ainda é muito restrito, o primeiro presidente, o Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da república, ele é eleito presidente com 270 mil votos, que, por contexto nacional, é ridículo, representa 2,4%. Ou seja, o presidente foi eleito com 2,4% dos votos. Então, se a democracia é o voto da maioria, a nossa democracia não é. Só que não. Não funciona assim, naquela conjuntura. E a gente via, sim, da mesma forma, a presença dessa elite latifundiária, que é... veio aí, inclusive a gente costuma associar o descontentamento dessa elite com o Império, com a própria família real, em virtude da abolição da escravidão. Os latifundiários foram prejudicados e passaram maciçamente a apoiar o movimento republicano de caráter mais militar, aí, principalmente com os militares ganhando prestígios advindos da Guerra do Paraguai. Essa situação ela se estende. Ela vai até aí a chegada do Getúlio Vargas, que significa, na verdade, uma troca. Aquela burguesia mais urbana, ela vai passar agora a exercer uma influência maior do que os próprios latifundiários, que tem muita gente que se confunde, não sai de cena, não, viu? Estão aí muito presente na política até hoje, né? E de passagem, o mercado ruralista está forte e causando todo tipo de catástrofe aí, né? No âmbito político já há algum tempo. E outras bancadas que vão na mesma linha, né? Bastante conservadoras. É importante lembrar também que até esse momento, até 1932, as mulheres observavam, né? Elas não participavam de nada. O voto feminino, assim, não sem muita luta das sufragistas, é conseguido, né? Governo provisório do Vargas, em 32, e daí passa a ser uma realidade. Também estavam excluídas, isso justifica também os números do Prudente de Moraes, que eu acabei de falar. Vamos caminhando ao longo do governo de Getúlio Vargas, fica só 15 anos, né, no poder, usando toda a artimanha política para isso. Nós temos o Estado Novo a partir de 37, a situação se fecha toda numa ditadura de característica fascista, né, essa época do surgimento, da explosão dos regimes fascistas, nazistas lá na Europa, e nós temos novamente a possibilidade do voto, até 1945, quando existe aí a influência do Dutra, os militares todos voltando da Segunda Guerra Mundial, abrem para a democracia, até mesmo pelo contexto que agora é da Guerra Fria, e a democracia é um valor difundido aí pelo que vai ser o nosso grande patrão, os Estados Unidos, a partir daí. O que a gente observa durante o período do populismo é que há sim uma, vamos dizer assim, um encaminhamento para uma democracia mais plena. Porém, a gente lida com um eleitorado assim, de baixíssimo nível de instrução. Tanto que o voto dos analfabetos era um grande debate, né? Liberar, permitir, não permitir. E esse modelo que estava caminhando, né? A gente estava assim um modelo representativo que amadurecia, é totalmente interrompido a partir de 64, né, no processo de ditadura, que hoje vou ter a ser repetitivo, né? Se a gente abordar esse tema de novo, foi bastante falado aqui nos programas durante o mês de abril. E não só a questão do recrudescimento democrático, mas também das liberdades individuais, né, da questão social que é jogada por terra. E tudo isso vai voltar, vamos dizer, nós daremos os primeiros passos, vamos colocar um reset no nosso sistema democrático, vamos começar do zero a partir da abertura na década de 80. Então, se a gente for comparar aí o nosso sistema... Nosso sistema eleitoral pleno, amplo, com participação de todos aí, ele tem 30 anos. É muito pouco, é muito precoce, a gente está amadurecendo, a gente está caminhando no sentido de ainda poder falar, olha, nossa democracia realmente agora é plena. Você observa justamente o que? Nessas últimos debates, nessas eleições, uma mudança clara no sentido de certos tópicos, temas que eram cristalizados como temas intocados, majoritariamente de esquerda, e que agora estão brotando nos debates. Isso está sendo assim, muito elogiado, isso está sendo notado com temas como até o Will chegou a citar no começo, a descriminalização e a regulamentação da maconha, assim como do aborto, maioridade penal. Tudo isso está sendo colocado em pauta e eram assuntos assim, tocados, não se falava disso. Casamento gay também. Idem, são coisas que até alguns anos atrás era motivo apenas de piada, simplesmente. Né? E agora já estão sendo levados em consideração, inclusive com legisladores trabalhando no sentido de tornar isso algo garantido, né? Estender a proteção do Estado a essas minorias que historicamente não tiveram direito algum, né? No caso, a gente pode dizer até mesmo que sofreram todo tipo de perseguição ao longo da história do Brasil. Então, eu acho que eu falei bastante. Seria legal, justamente, até perguntar para eles e pedir a participação deles no que eles, enquanto jovens, enquanto, no caso, futuro votante do Brasil, as perspectivas deles, o que eles veem na escola, dentro, fora da escola, das pessoas da sua idade. Você acredita que eles já têm uma consciência um pouco melhor sobre a importância do voto? Você acha que não? Nossa, professor, tá horrível, não tem jeito. Eu quero ouvir vocês aí um pouquinho. E aí, manda bala. Tá complicado, João. Tá complicado. Acho que ninguém leva muita fé na política daqui pra frente. Não espera nada de melhor e isso os que se interessam até pelo tema. Porque a maioria nem se interessa. Até que às vezes a gente fala na nossa sala desse grupo e tem pessoas que dão risada. Pô, você é burro. Política, né? Fazer política, grupo de política para discutir. O que tem a ver discutir política? Não sabe, né? Chegar ao famoso ponto, né? O que é política? Afinal de contas, política, quando a gente pensa em política, a gente só está pensando no... na politicagem ou no sistema político que a gente tem hoje em dia, né? A gente esquece que política é simplesmente um posicionamento que a gente tem a todo momento da vida, né? A todo momento da vida a gente tem um posicionamento político, né? Com tudo que a gente faz, a gente aqui conversando, com a nossa maneira de falar. Dentro de casa, todo momento a gente se posiciona perante a sociedade. Isso é política, né? A todo momento isso é um posicionamento que você toma contra qualquer coisa na sua vida, né? No dia a dia. E por que que essa... reação de deixar isso de lado? Por que vocês acham isso? Que o jovem não se interessa, o jovem está alheio a tudo isso? Acho que estou mais preocupado com o estilo de... Querendo falar, assim, com o estilo de roupa que eles vão comprar do que o futuro do Brasil. Por que que vocês atribuem esse desinteresse, aliás, esse consumismo, né, que o jovem está vivendo? Como é que vocês veem isso? A que vocês atribuem? Por exemplo, esse lance da ostentação, né? Isso. nem nosso é, né? É importado, não é da nossa cultura, é americano isso. E acho que serve bastante para tirar um pouquinho de foco a política, né? Se a gente for pensar direitinho, né? Uma maquiagem. O povo pensa que, vamos comprar, não sei o quê, não vamos ligar para política, vamos só consumir, só que a gente só vai se dar bem. Não é assim? Isso. Vamos fazer mais um intervalo musical, Will? Temos mais uma música aí. Vamos ouvir o Will novamente, né, Will? Aliás, está sendo tão prazeroso ouvir. Muito legal, você manda muito bem. Legal. O Clésio aqui gosta muito de uma música, chama Meu Leãozinho. Oh, cara, eu adoro. É verdade. Meu Leãozinho é foda. Mas seu Leãozinho é. Deram umas pauladas ali. Lógico, você conhece? Não conheço, não conheço um bebê. Maria Gadu gravou e tal. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o Bedel e era também o juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Que agora eu era o seu brinquedo, eu era o seu piano, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal, que o faz de conta terminasse assim. Lá nesse quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar o que minha vida vai fazer de mim. Estamos de volta com a terceira parte do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com amigos, colegas, professores e alunos nossos, né, da Escola Jesuíno de Arruda. Nós estamos aqui com os professores Sérgio Ramos Júnior, professor de História, que aliás está ilustrando muito bem esse programa hoje. Né, com o professor Vitor Querubim, que hoje está aqui registrando o nosso programa, que está atrás das câmeras. Professor Clésio Aniceto, né, que desenvolve o projeto aqui comigo, meu eu, o professor Toninho, e os nossos queridos alunos do ensino médio aqui, o Will Mazini, que é músico, além de um aluno muito brilhante, né, querido. Também o Ian Gabriel, que eu não tive o prazer de conhecer, trabalhar com ele ainda, mas pelo. Né, deve ser também um menino muito brilhante, você que é professor dele. Gente boa, o aluno mais desejado para as meninas lá. Não, já falei. Não, professor, pô. Tá me piando, velho. A Grazi, né? A Graziele Pereira. Caralho. E o Juliano, né? Que está aqui conosco também. E. No bloco passado a gente falava sobre política, né? Falava sobre música um pouquinho também. E, Will, como é que é o grupo? O que vocês têm discutido no grupo político? A gente teve uma reunião só até agora, né? E a participação dos alunos? É, tá bem fraco, né? Bastante fraco. Até o professor João Vitor, professor de filosofia, ele comentou que não vale nem nota e nem dá dinheiro, então é bem possível que ninguém se interesse mesmo, né? Tanto que no primeiro debate de aluno foi só eu e ele só. Mas ninguém. Mas valeu, valeu a pena. Não, valeu, foi bom. É importante lembrar que foi o primeiro também, né? A gente não sabia, né? A gente depois foi conversar, a gente... Você estava presente? Tudo bem, sim. Eu não compareci. Não? Não. Legal que a gente pôdeu juntar bastante... Você é professor de diversas disciplinas, né? Filosofia, sociologia, história... Matemática, Zé Carlos. Né? Dá para ter uma visão de cada um bem, bem legal, bem interessante. Foi um debate legal no primeiro, né? Que a gente... Não tinha nem escolhido o tema, aí um começou a falar e foi ao mesmo tempo. O João Vitor teve o Matheus, né? Isso, Matheus. O Cleison, que também é o teve presente. Isso também foi um debate muito especial. Sim, muito questionador e tal, foi bacana. Um bate-papo eu fiz muito curto. E do que a gente falou no dia, ele viveu bem isso. Sim, colaborou bastante. O legal seria divulgar. Esses debates espero que continuem acontecendo, nem sempre será possível contar com a ajuda e a presença de todo mundo, mas até mesmo estender eles para outros lugares, outras circunstâncias, e apesar de vocês estarem de saída, a gente tem pouco tempo aí de ano letivo, que quem sabe vocês conseguem deixar aí uma certa raizinha para os alunos. Mas alunos. Que eles também voltem, né? Sem dúvida, continuem participando. Que se torna uma cultura lá. Isso é não, que a gente tem vontade mesmo de continuar com o grupo ano que vem na escola, só que... Como a gente está saindo já, não sabe se pode ou não, assim, essas coisas. Will, na sua opinião, voto aos 16 anos? Eu acho interessante ser facultativo, sabe? Eu acharia mais interessante ainda se fosse facultativo até os 65, até morrer, né? Acho que seria interessante se fosse, de fato, facultativo para todo mundo. Acho bem interessante ser facultativo aos 16 anos, dos 16 aos 18, né? Embora nem todo mundo vote. Uma coisa acaba levando a outra. Você falou em voto facultativo, né? Existe aí um grupo aí de pessoas, vamos dizer logo, reacionário, que querem mexer com a questão da maioridade penal, né? O que, que vocês acham disso? Só interrompendo antes de responderem, um dos argumentos utilizados para essa turma, né? Tem um grupo de São Paulo, principalmente, bastante organizado, é que se... O indivíduo pode votar a partir dos 16, né, e participar das decisões políticas, ele também poderia então ser preso, sofrer sanções aí a partir dos 16 anos. Existe sim um outro grupo, também em São Paulo, né, que congrega aí uma série de pessoas vitimizadas até pela violência, e que eles já defendem a redução da maioridade penal para 14 anos. Nossa! E é um debate que vem ganhando bastante adepto lá, né? Então, interromper, mas precisava fazer essa adenda até mesmo para, acho que, ajudar em algum posicionamento de vocês. Não, eu sou contra a redução. Eu acho meio perigoso você colocar uma pessoa em pleno desenvolvimento ideológico junto a criminosos. Na cadeira, o criminoso vai manipular o cara. Se a gente já conhece adulto que vai preso e sai de lá, pior que dirá alguém que está se desenvolvendo ainda. 16 anos e para cadeia é complicado. Votar é facultativo aos 16 anos. Ser preso seria também? Você acha que não, né? Provavelmente não, né? E deixa eu só fazer mais uma perguntinha pro Will. Por que você falou voto facultativo dos 16 aos... até o cara morrer? 65. Ah, porque eu acho que se a gente vive uma democracia, por que obrigar a votar? Entende? O que você acha? Melhoraria alguma coisa? Provavelmente sim. Porque aí quem estaria votando estaria... de fato interessado com a política, né? Porque a gente tem uma galera que não se importa, tampouco assiste programa eleitoral e vai votar chutando o número, sabe? Até tipo, pessoas adultas já chega pra votar na escola, eu mesmo já vi isso, chega pra votar na escola, pega um papel assim que tá na rua de propaganda, vai lá e vota. E alguns políticos sabem disso, tanto é que eles fazem um santinho com frente e verso. É. De qualquer jeito que caia ao chão o eleitor incauto pode pegar e... Eu tô com o desenho da urna já, né? É. E a questão do que o Sérgio falou, do nível de escolaridade, que no começo do século XIX era um nível bem baixo. O que vocês acham? Que o nível de escolaridade hoje, apesar do governo falar uma coisa, você acha que o nível de escolaridade das pessoas hoje está mais alto, está mais elevado, ou está melhor do que naquela época? Não, melhor, acho que aqui naquela época deve estar. É, de certa forma, sim, é. De uma ótica, sim, né? Se bem que hoje tem a aprovação, né, a continuada, né? Mas que a pessoa às vezes até se forma sem saber patavinas, né? Escolhe um curso e vai. Ah, vamos se Mas a gente, acho que a gente tem um pouquinho mais de oportunidade para estudar hoje, né? Tanto com as faculdades particulares, inclusive. A gente está um pouquinho mais alto que naquela época. Grazi, você, quando chegar nos seus 16 anos, você vai exercer o seu direito a voto ou você vai... Não, pera aí, vou esperar mais um pouquinho. Não, claro que eu vou, mas... Mesmo assim, eu ainda acho que, como o Will disse, nós estamos em uma fase de desenvolvimento, todos nós, porque ninguém nasce bem, e a cada dia nós estamos aprendendo coisas novas. E eu acho que mesmo quem tem 16, 18, digamos até 21 anos, a pessoa ainda não tem uma cabeça, porque assim, nós somos muito... Nós acreditamos em tudo que nós ouvimos, nós acreditamos... naquilo, na primeira coisa que entra em nossa cabeça, a gente fala, não, é nessa pessoa que eu vou votar. Ou seja, os políticos, eles já sabem que eles têm que meio que manipular a gente pra gente poder estar ali votando nele, mas tá meio raro isso, porque ultimamente tá meio difícil encontrar algum político assim. Ou muito fácil, muitas vezes tem alguém lá que bate na porta da nossa casa, está oferecendo coisas boas, que aos nossos olhos são boas, mas na verdade não são, e aquilo é tudo manipulação. Mas enfim, eu ainda acho que 16 anos é uma idade muito baixa para uma pessoa que tem uma cabeça formada para estar votando. Com relação à formação política, tirando a ideia dos dois rapazes aí, que foi uma ideia ultra legal, você tem observado isso na escola desde a época que você, por exemplo, entrou na quinta série? Vocês também? Tem alguém comentou, alguém falou alguma coisa, alguém falou sobre formação política, alguém passou alguma coisa para vocês? Algum professor, não, peraí, vamos conversar sobre, ou vamos passar algumas opiniões, algumas informações a respeito? Não. Não? Não, nem sei. Com exceção do nosso amigo Sérgio, nosso amigo Vitor, que são recentes na escola, que eu tenho certeza que eles fazem isso, né, com os alunos. O grupo até nosso foi ideia de um professor da gente, que é o Gleidson, né? Ele que instituiu a ideia. Toninho também, desde a época eu tive aula com o Toninho, acho que da quinta à sétima, já, a gente já conversava um pouquinho de política, só que acho que não era tanto assim, a maioria nem pensava em se interessar, né? Quando vamos... 7, 8 anos atrás, a gente tinha mais ou menos um grupo semelhante ao de vocês. Eu e mais alguns professores. Mas, infelizmente, a gente foi bloqueado, porque a mensagem até exonerar o nosso cargo se a gente continuasse falando de política dentro da escola. Então, a direção da escola nessa época era bem reacionária, era bem contra isso, entendeu? Era muito a favor... Da política e do político vigente na época, da situação. E aí falou assim, ó, vocês estão falando coisas que vocês não devem, se vocês continuarem, eu vou ser obrigado a processar vocês, um processo administrativo, e provavelmente eu vou tentar exonerar vocês do cargo. Então a gente acabou a boca, entendeu? Mas pra gente conseguir colocar em prática o grupo também foi difícil. Foi. Nossa, agora a gente luta pra manter aí, né? Porque falta muito interesse das pessoas. Eu até fiquei... Eu sempre perguntava pro ele, e o grupo lá? Eu fiquei enchendo o saco dele bastante. E ele ficava enchendo o saco da diretoria. Aí... Will, queremos mais música. Vamos lá? Fazer um intervalinho? Homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam sinais vermelhos e perdem os verdes, somos um dos boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes, como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais mil anos? exercem seus podres poderes. Índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem um carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe, num êxtase ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice fará jorrar sangue demais, nos pantanais, nas cidades, catilhas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais e os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, e mais fundo, tis e bens e tais. Será que nunca faremos senão confirmar na incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais mil anos? Quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, tins e bens e tais. Indo mais fundo, tins e bens. Indo em mais fundo, tins e bens e tais. Amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Quarto. Já estamos no fim, então, no último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com colegas, professores, né, e alunos. E nós estamos falando sobre política. Nossa pauta hoje é política, né? Falamos sobre... E outros assuntos correlacionados, né? Falamos aqui também um pouquinho sobre questão da maioridade penal, né? Enfim, está um papo muito interessante sobre o grupo de formação política, né, que os meninos estão desenvolvendo lá. E gostaria de conversar com a Grazi sobre o que, que você acha da participação da mulher na política. Você acha que a quantia de mulheres que estão presentes na política é satisfatória? Você acha que ainda temos que lutar um pouco para que essa realidade mude? Então você está dizendo das mulheres que se candidatam? Isso, e presentes na política. Uhum. Eu acho que ainda tem muita pouca participação da mulher. Porque, assim, a mulher, ela é toda... É a mulher, né? A mulher é muito diferente do homem, como todos já sabem. Mas eu ainda acho que falta muita participação pelo fato... Não sei se é verdade, mas a mulher, ela tem um toque um pouco mais voltado, assim. Ela se importa muito com os outros. Eu sei, a mulher, eu falo. Então, a mulher, ela deixa essa questão um pouco de lado. Não sei se o plano realmente é verdade, mas eu ainda acho que falta muito a participação de uma mulher. Uma mulher, assim, uma mulher cabeça ali para a política, porque também não vale ter 500 mulheres e nenhuma ter um pensamento fixo naquilo que ela... se propõe e está fazendo, entendeu? Mas falta muita participação. O Will, quantos anos você tem, cara? 19 hoje. Parabéns. Valeu. E você, Ian? Eu tenho 17, eu faço 18 semana que vem. Bom, vamos acelerar um pouquinho o tempo. Vocês agora têm 30 anos e você tem 27. 27, certo. O que você acha, vocês não são mãe de nada, tá, beleza? Beleza. Mas o que vocês acham que daqui a 10 anos, 11 anos, como vai estar mais ou menos a política do nosso país? Apesar de ser um curto espaço de tempo. Eu acho que, hoje já, dizendo sinceramente, hoje eu acho que já não tá boa. Eu acho que daqui esse tempo, não vai estar muita coisa melhor. Porque você vê candidatos, as propostas de hoje e tal, e não, acho que não tem como melhorar. É, na real, né? Eu acho que sou bem pouco otimista quanto a isso. Eu acho que daqui a 30 anos vai estar um degrauzinho pior. E daqui a 60 anos mais um degrau pior, talvez, né? Então, mas eu acho que a gente tem um pouco de utopia, né? Senão... Eu ia até falar um pouco nesse sentido, que o que eu tá acontecendo, vocês ficaram sabendo também, estava rolando um plebiscito popular por uma constituinte, uma reforma constituinte, não sei se vocês ouviram sobre isso na internet, foi divulgado bastante pela internet, aconteceu em setembro, na Semana da Independência. E essa, tá, grava aí pra gente, tá? Fica à vontade, João, gira aqui, ó, e mira em nós. Pega um ângulo bom, tá? E eu acho que a reforma da constituinte que eles propuseram surgiu da demanda das manifestações das ruas. Não sei se vocês lembram, a presidenta Dilma foi fazer um manifesto, falar sobre o que aconteceu nas ruas, fez umas 5 propostas lá, e dentre uma delas estava fazer plebiscitos para fazer o povo decidir algumas coisas interessantes quanto à reforma constituinte. E aí dentro disso, que surgiu, que é uma articulação sim com o governo atual, surgiu com os movimentos populares, MAB, MST, Movimento Popular da Juventude, que tem aqui em São Carlos também, se vocês quiserem conhecer, às vezes vale a pena, e outros movimentos sociais que tem no Brasil, eles começaram a conduzir e tentar propor uma votação popular por uma constituinte, uma reforma constituinte a partir de um plebiscito. É só uma pressão ainda, né, política e social em cima disso, só que de fato é uma pressão que gerou inclusive mais de 1,5 milhão de votações, né, entre, só online foi 1,5 milhão de votações a favor. E onde vocês ouviram falar isso nas grandes mídias? Alguém ouviu falar nas grandes mídias, Globo, SBT e afins? Eles escondem, né? Pois é. Eu inclusive vi ontem, que o Sérgio mandou no Facebook, faz tempo pra ver o filme, que é aquele filme que chama Muito Além do Cidadão Ken, que é um documentário que trata das eleições de 1990. A origem da emissora Globo, né? A origem basicamente da emissora Globo, né? Eles tratam um pouco também do quesito da eleição, né? Quando a gente pensa em democracia de voto, pensa em democracia a partir da Constituição que a gente tem, aí tem entendendo coisas, a gente acaba vendo isso, né, que os meios de comunicação estão na mão dos políticos, literalmente dos políticos, eles são donos das emissoras. Então na hora que a gente vai ver toda essa demanda de propaganda política e tudo mais, e da maneira que ela se constitui com as coligações e as alianças de partidos, a gente vê uma propaganda política muito injusta com partidos pequenos e partidos grandes que dominam grande parte da mídia brasileira, que são realmente os donos da mídia. E, dentre vários exemplos, no momento a gente não pode ficar colocando o nome de candidatos na mesa, né? Porque eu teria um monte para citar exemplos. Mas, enfim, como não se pode, eu acho que é bem... É só a gente notar aí, né, o tempo que a gente está aqui no estado de São Paulo, como que a mídia se organiza no estado de São Paulo, né? O que a gente vê aí? A água está acabando. Como que a gente vê essas notícias que a água está acabando? Se a gente for ver isso pelas grandes emissoras, vai ser de um jeito. Se a gente vê isso fora, pela internet, graças a Deus existe essa famosa ferramenta, que apesar de ter muitas informações aliena, porque tem muitas, ainda assim nos permite buscar, né, novos meios e novos caminhos para poder ver isso, né? Que eu acho que a juventude de vocês e a minha, do Sérgio, está vivenciando, né? Que essa esse movimento de, meu, as grandes mídias hoje em dia não necessariamente vão dar conta de maquiar uma coisa que está acontecendo, né? As manifestações só aconteceram, só foram vistas da maneira que foram por causa das mídias independentes, por causa da internet, YouTube, Facebook, essas coisas tudo que foram pipocando até ali, né? Até quando a Globo ia cobrir as manifestações, eles, tipo, o pessoal que estava na manifestação não deixava, tirava a câmera deles e xingava e mais o que. É a mesma coisa histórica. É isso. Os caras, eles tentam, tem a informação da população, o que, que os caras fazem? Acho que eles escondem, porque eles pensam, vai cair na boca do povo isso daí, eles não vão mais votar em mim, não sei o que, não citando nomes aqui, né? E aí, posso falar? Se for possível, a pergunta do Clésio, né? Não sei se dá tempo de fazer um breve apanhado, mas é uma pergunta muito difícil. Fazer assim uma projeção, porque a democracia é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, entendeu? São ideias assim, opostas, é pluralidade de ponto de vista, né? Pensa de uma forma, pensa de outra, pensa de outra. Então, 4 anos de um governo pode representar assim, um avanço muito grande em determinado sentido, para determinados setores da sociedade, e um tremendo revés para outros setores. A nossa sociedade é muito mais complexa do que a gente imagina. E existem influências assim, diversas que conduzem um governo no atual estágio de democracia. O que a gente realmente tem que fazer é fomentar ações de conscientização, como vocês mesmos estão fazendo na escola, ações que visam criar no indivíduo uma consciência maior do que representa esse voto e da proporção que pode ter um governo, uma má escolha, um governo que represente, aí, como eu acabei de dizer, um revés, um retrocesso no que foi conquistado. A grande questão é que eu também tenho esse posicionamento um pouco mais otimista. Eu acho que a gente está observando algumas mudanças, como o professor Vitor mencionou, no âmbito da divulgação de informação, mas é muito mais individual. E, ao mesmo tempo, no campo social, nós estamos vendo, como eu mencionei antes, uma série de mudanças no campo, por exemplo, dos direitos individuais, das liberdades individuais que antes não eram respeitadas. Então, eu não sei se eu estou sendo muito bom-vindo, mas eu tendo a ver as coisas assim. Eu tendo ver as coisas como uma projeção melhorada. Eu acho que vocês estão... logicamente, faz sentido isso, né? Acabaram de mencionar o contexto de vocês, é um pouco triste, porque pouca gente se interessa, mas tem que olhar o lado positivo da coisa. E perceba que também pouco a gente se interessa pela própria construção que a escola se dá, né? Hoje em dia. Exemplo da construção da escola é política também, né? O governo, seja o governo que for, do estado que for, da escola que é, ele no histórico que a gente vê, não tem interesse de formar necessariamente alunos críticos e pensantes, né? É em poucos os espaços. Pessoal, nosso programa está terminando, tá? Eu quero agradecer muito a presença de vocês todos, dos nossos colegas, professores, dos nossos alunos. E agradecer também aos trabalhos técnicos do Eduardo Martins. E também eu gostaria de parabenizar e dar os parabéns, né, à equipe aqui que fez o 8º Festival Contatos, né, que foi um sucesso. Acho que todos vocês aqui participaram, né? Estou pedindo que vocês. Foi quente, principalmente. E você, né, Nito? Foi sucesso muito, muito grande mesmo, né? Tá, cada ano o festival está ganhando mais público, né? Eu quero parabenizar, então, ao Ricardo, né? A Maitê, por esse trabalho, tá? E convidar você, ouvinte, para que esteja conosco, né? Na próxima semana, na quinta-feira, às 17 horas aqui pela Rádio Buscar, teremos também uma reprise, né? Sempre nós temos a reprise aos sábados, às 13 horas. Sempre aqui pela Rádio Buscar, 95,3. Escute diferente.